9970, autorizado, final do IADS X-Ray, reponte no curso localizador. 9970, chamando 865, número 2 no setor, aguarde mais 2 minutos. Guarda. Rodador azul 2790, parte 3, para o sistema operacional. Número 2, com parte 3, aguarde autorização azul 2790. Guarda. Azul 4201, decolou aos 26, chama e controle 120, decima 8. 208, droga. Controle, voa o azul 4201. Azul 4201 no contato do radar submatêmica de voo 340, sai da EL. 340 da EL, sim, a gente pode dar presente direto da EL? Autorizado. Direto da EL, sim, já. 95, altímetro 10 no 9, então bom, bom, bom dia, Oceana 62 no 9. 295, Oceana, gato, bom trabalho, 62 no 9. Uno 865 no portão 08, da livro Fuxilé de Sonamete, chame táxi. Ok, tá bom, de voo, 1865. 9970, chame Torre Salvador, 119, 18. Corrigindo, 118, 95. 95. Ajuste de altímetro no 0 no 9, então bom, bom dia, voo 963. Taxi autorizado, parte principal, Guião, quando ponta de espera da pista no 0, 2, 1, 1, 8, 3, 4, 9, 5, voo 0 no 9, primeiro controle. Passaria do 2229, transfere informação Golf. Passaria do 2229, acende identificação. Vou na proa da posição ITAP, reporte para a descida, aguardando a chegada mais. Identificou voando ITAP, aguardando para chegar na Mari 2219. Mantenha o ponto de espera. Sim, a gente vai manter 6219. Federal 9970. Autorizado pouso, 150 graus, 08 nós, pista úmida. Pouso, será o 9970. 17, decola da 10 com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa. Aciona 5565, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Brasília, 380, pesou 17. Ainda a porta, né, com a leva, com a curva direita, pode decolar. 5565, transponder, 20.8, controle, o Xanamé 225. Vai, o Xanamé 225, portão 9, chame pronto, pushback, o Xanamé. O táxi, o azul 2783, com 38, a bordo, 4 horas, alterna Aracaju. Táxi aprovado até a saída do pátio 3, está aguardando para prosseguir, azul 2783. Gente, tá ali o táxi até o pátio 3, aguardando a prosseguir, azul. Sinta, passaria do 2229. Pelo 2229, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha nível 050, vem na rua de ITAP. 050 para ITAP, 2229. Zero no pátio 3, podem cair para o solo, após o ATR da companhia Cauda, após o tráfego está livre, iniciar em coordenação, chame táxi, azul 2710. Após o ATR está autorizado, chamará para o táxi, 2710. O 1865, 171 a bordo, 3 horas e 15, alternando Palmas para o táxi. Parte principal, Índia e Alfa. Espera da 10, torre 18, decimal 95. Altímetro 10 no 9, então bom voo, bom dia, boa noite, 65. Ok, Índia, Alfa, 1895, 10 no 9 é o ajuste, muito bom dia. Bora 963, próximo ponto de espera da pista no zero, comando número 2, pronto. Ciente, número 2, mantém o ponto de espera. Romeu, Mike Hotel, X-Ray, na escuta do solo, Salvador. Na escuta. Principalizou ao contrato com a esquerda, Boeing 737 da Gol, taxiando próximo através do portão 07. Positivo, no visual. Após a passagem do tráfego do Boeing 737 da Gol, Papa Romeu, Mike Hotel, X-Ray, após o gol, ingressa a parte principal e agilizando o reporte ao término do reboque no portão 10, portão 10. Ciente, será feito, graças. ...5973, pista livre. Autorizado pouso, 160 graus, 069. Livre pouso, registrar 73. Será o 9970, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, prevista a posição 005 Lima, do parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, será o 621, autorizado a linha manter. A linha manter, 621. Confirme no 649. Bom dia, sua identificação desse mantém a 4 mil pés. Chegada bom, se ajuste, no 0 no 9. Eu autorizo a Lagoinha, 1649. Realizando pushback no parte 3, atento ao tráfego. E a corte prossiga para a posição 05 Lima do parte 3. Atento ao tráfego. Do... Dia de 973, táxi via Alfa, reporte antes daquilo, para ingresso parte 3. Azul 2783, prossiga táxi, ingressando parte principal, pode ser na direita, seguindo gol, via Indy Alfa, ponto de espera torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 9, tem um bom voo e bom dia, Azul 2783. 2783, obrigado. Bono 963, autorizado, linha e manter. Autorizado, linha e manter, pista no 0, Bono 963. Frequência pro 4201? 25, decimal 1, não. 25, 1, obrigado, bom dia. Bono 865, ponto de espera. Bono 865, número 2, mantém a ponto de espera. Mantendo. Ao Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste altímetro no 0, 9. Então vamos ver, bom dia, Azul 27 no 0. Rádio principal, Índia, ponto de espera, 1 no 8, 9, 5, obrigado. Bono 093, poderia confirmar a posse OTR está autorizado o pushback? Controle Salvador Azul 4958 para descida. 4958 autorizado, chegada a Mari, desse mantém a nível 0620. 0620, apertura Mari, a Mari, o Azul 4958. Azul 4201. federal 9972 no Pati Carga, pronto, pushback acionamento. A gente aguarda autorização, federal 9972, mais 2 minutos. Passarei do 2229, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 019. Para 2000 pés, ajustado no 019, passarei do 2229. Toro Salvador, muito bom dia, Xané 6225, posição 9, pushback, acionamento. Posição, o Rio 5973, vou coordenar com a infrared. Para autorização, 6225, mais 2 minutos. Senhor, nós já temos autorização de tráfego, seria autorização para pushback? Afirmativo, 6225, forma o tráfego em reboque, parqueará no portão 10. Após o tráfego, será autorizado. Aguarde na minha escuta. Ah, ok, ok. Só no Brasil que tráfego em reboque tem prioridade sobre aeronave com passageiro saindo. Beleza, estou na escuta. Mantenha azul. Voo no 093, no portão 04, autorizado, pushback, chame táxi. Bem, pushback, acionamento, voo no 093. Rio 5973, confirme sua visual com balizador. Caso esteja visual, está livre para prosseguir para a posição prevista. Controle Salvador, voo 963, bom dia. Salvador 963. Voo 963, contato radar, se mantenha nível 360, saída da EL. Subindo 360, saída da EL, 963. Cinco Lima, Rio 5973. Voo no 865, autorizado, decolar, 150 graus, 099. Livre decolagem, voo no 865. 972. Foi, seguindo coordenação após a passagem da aeronave da Rio, está liberado o 0972 com a frutagem. 225, coordena com o Eco do Solo. 5 Airbus da TAM, parque à sua esquerda no portão 10. Após o tráfego em coordenação, está autorizado no portão 9, chame táxi. Ok, após a passagem da aeronave em reboque na retaguarda do dia 9, está autorizado então de alto em estacionamento e reporta para o táxi 6-2. Já o sinal do ILS-3, reporta no curso localizador. Reportará no localizador 2229. Azul 4958, se mantém a 2 mil pés, ajuste 10 no 9. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2019, retraso estabilizado no X-Ray, o 4950 Azul. Controle Salvador, 1865. 1865, bom dia, contato radar, tudo mantém nível de voo 360 via saída água. 360 via água. Localizador 2229. Saída 2229, chame torre 118, décimo 95. 3895, bom dia. Direita Índia e Alfa, considera 10, torre 18, decimal 95, centímetro 1019, então bom, oi, bom dia, gol 1093. Centro 1019, livre de destaque, considera da 10, 1895, bom trabalho, bom dia, obrigado, 1093. Solo Federal 9972, nós estamos prontos para o táxi, temos 3 pessoas a bordo, estamos alternando Maceió com 4 horas e 20 eu para meio para o táxi. Parte 3, parte principal, Índia e Alfa. 010, torre 18, decimal 95, altímetro 1019. Tem um bom voo e bom dia, Sideral 9972. Parte 3, Alfa, Índia, considera 1895, Sideral 9972. Salve Salvador, Papa Romeu, Mike Batella, Chile, formando o teste de rebote no gate número 10. Informa o Michael Taxi Rei, ciente do término, bom dia. Graças, bom dia. Azul 273, decolou os 43, chame o controle em 120, decimal 8. Controle 1208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783, decolou na sua escuta. Azul 2783, contato radar, submantém a nível de voo 180, saída Argo, sentada a restrição de subida na saída. Ah, ciente, o Azul. Controle Gol 1865, pode voar, Elefa? Gol 1865, autorizado direto, Elefa. Elefa. Estabilizado o localizador 4958 Azul. O Xané 63225 acionado para Portax em forma 90 a bordo. Temos 3 horas e 30 de autonomia, alternando com o fim. 58, boa. 963, chame o centro de registro. Confirma a frequência do Bono 963. 251, bom dia, senhorita. Tio táxi autorizado via pátio em Alfa, no ponto de espera, 2-118-95. Grato, bom dia, até a próxima. 4958. Polo 649, esse é Lima Senha, 2000 pés, ajuste 1820. Autorizado o sinal do IRS que foi para a pista 10, reporte localizador. Entre Sampa 2000, ajustado 1020, autorizado a encontrar estabilizado no 649. Libera direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 2229. Solo Salvador, bom dia, passaria 2229, lembrando. Bom dia, passageiro 2209, taxi de Alfa, reporte antes da taxiway Juliette para ingresso no pátio principal. Alfa, antes da Juliette para o pátio principal, 2229. Prossiga. Jack 1 November, confirma horário do plano. Azul 2710, autorizar alinhar e manter. Alinhar e manter. Azul 4958, no solo 49. Liga direita, solo 121, decimal 9. Direito, 219, 4958. 2288, bom dia. Completar o alinhamento, autorizado decolar, 170 graus 059, pós-decolagem, autotransferência para o controle Salvador, na frequência já informada pelo solo. Pré-decolagem, decola e transfere para o controle, alto 2790. Salvador. Só para aquilo, para o trânsito, para ficar atento, o aviador 4.5. 2.209, ingresso Juliette, após a passagem do Arbois Avianca, prossiga para a remota 1.2, parte principal. Juliette, após o Avianca, remota 1.2, 2.229. Liga nacional 73. O Cajamo, o Caju. Cruzou 1.9, é cópia. Autorizado para Valença. Guatango, Cruzou 1.9, autorizado Valença. Serra 1.9, Vitor Bravo, no 1.000 pés. Decolador no 7, curva direita, subida corredor Axé. Após Caixa Pregos. Aciona 0147. Controle 120, decimal 8. Torre Salvador, 118, decimal 95. Estacionamento táxi decolagem, chama Torre 118, decimal 95, altímetro 1020. Então, bom voo e bom dia, 1 November. Tango Eco do November, livre acionamento e táxi, bate 5, chame para ingresso. Azul 2710, decolou 5-1, chame o controle 120, decimal 8. 208. Controle, bom dia. Azul 2790. 2790, bom dia, contato radar. Subanível 170, saída Conde. 170 na Conde. Bom dia, voo 649. Final. Voo no 649, autorizado pouso no 60 grau 079. Livre pouso, voo no 649. Tango Eco Zulu Novembro, autorizado alinhar e manter pista no 7. Tango Eco Zulu Novembro, autorizado a decolar pistão no 7, 160 grau 079. Gol 1093, autorizado a linha e manter pistão no 0. A linha mantém pistão no 0, gol 1093. Bom dia, Santos 517. Azul 2783, chame centro Recife 1260, alterno 1228, bom voo. Recife 1260, 1288, obrigado, seu autor. Né? 3597, confirma o horário do plano. É os 20, né? Tá diante do caos, a sua escuta é quando tiver. 1020, confirmando? 1020. Afirmo, não temos o plano de sistema TAM 3597. Guarde verificação de atual plano e voo. Muito obrigado. Salve, Salvador, agora 649, 49, táxi via Alfa e reportagem da Juliette para ingresso. Alfa, Juliette para ingresso. Novembro decolou, sim. Chama o controle 120-18. Ingresso, parte principal, com porta de do reboque, portão 01, Alfa, informe Bravo, agilizando. Alfa, uniforme Bravo, reporte na Copete. Este livro decolagem, pessoal, 0, 03. Após decolagem, autotransferência, 120-18. Fazer com nós 208, bom trabalho, 093. Sideral 9972, autorizado alinhar e manter após o bang da Gol à sua frente. Ali mantém a Sideral 9972. Após decolagem também, autotransferência 120-8, Sideral 9972, aguarde para decolagem. Após a decolagem, 33, automático 308, aguarde para decolagem 9972. da Juliette, vou ver com a sua. Estou observando a passagem do tráfego em reboque da Azul, após ingresso via Juliette, portão 0662, eu vou no 649. Excelente, após a passagem do reboque da Azul, via Juliette para o 06, vou no 649. Coordenado 380. Aguarde confirmação. Gente, aí é com solo em 121 decimal 9. Solo lado da carga 6570 para 4RC 370. Toma 09 para decolagem. O Xener 6225, mantém o ponto de espera. Pistão 90. Após 2000, direita, pro de Alessa, negativo 380. Tudo mantendo 340 restrito até liberação corretiva. Ok, voo Elefa da presente ao 340 restrito, voo no 093, obrigado. Primeiro nível autorizado em rota. 350. Autorização nossa é para o 37. Aguarde coordenação 370, ABS 6570. Aguardando coordenação, tempo do nome. Geral 9972, decolou 59, chame o controle 120 decimal 8. 208. Controle, bom dia, geral 9972, decolou na sua escuta. Geral 9972, bom dia, contato com o radar, subo 340, saída Momo. Saída Momo, Cogbo, totalmente visual no setor, qual a possibilidade de voar direto Momo ou Cogbo? Após 2000, esquerda Momo. Após 2000, Momo. Para o pushback acionamento, o ABSA 6570. Janer 6225, autorizado a decolar, 160 graus, 069. Ok, autorizado a decolagem, o Janer 6225, iniciar. Alfa, uniforme Bravo, finalizando o reboque na posição 01. Grata, bom dia. Uniforme Bravo, bom dia. Pode sacar o 6570, posso para o prospecto, né? Por exato, time táxi, abre o 6570. Janel 6225, contato radar, saída Arbor, suba 380. Ok, saída Arbor, subindo 380, possibilidade de voar direto, né? Aguarde. Prossiga, Sol, 3597.

2005, 2545, considerar o 9972. Salvador, bom dia. Aqui é o Papa Tango, Mike Zulowski. Papa Tango, Mike Zulowski, prossiga. Tango, Mike Zulowski, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque da posição 5 Romeu do pátio 3 para ponte 9 no pátio 1. Estou passando o Mike Luiz, como tráfego a cauda, um Boeing 767 da Ápice Carga. Coordene com o operador após a passagem do tráfego retaguarda, está livre inicial reboque, reporte na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, Mike Zulowski. Obrigado, aguardando a passagem do Boeing à retaguarda, informarei ao chegar próximo à entrada do pátio 1, Mike Zulowski, obrigado. Aerotaxi, para o sacar número 570, 3 a bordo, 3 horas e 20, alterna, Natal. Aerotaxi. pátio principal, segunda direita após via Indy Alpha, ponto espera da pista no 0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste no 020, então bom voo, bom dia, o Adson 6570. TB20, confirmando então o teto Salvador hoje. Piada. Solo da 357 voltando. 357, já tem autorização, tá pronto, cópia? Pronto. 357 Brasília, aprovado nível 3, 6120, via Pesulu 17. Decoladão no 0, curva direita, subida Arbó, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbó, transição Elefa. Aciona 5520, controle 120, decimal 8. Autorizado, 360 Brasília, Pesulu 17, decolando no 0, curva direita, perfil Arbó, transição Elefa. Aciona 5520, controle 108, da 357. Mais na 357, portão 03, chame pronto para o chegar de acionamento. Senai 6225, chame centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Ora 288, alterna 260, grato, 6225. Azul 2710, 60 milhas nordeste de Salvador, serviço cadastro Fernandes, Aracaju em 1203. Aracaju 203, Azul 2710. Cargo 6570, pronto. Abre cargo 6570, autorizado a decolar, 170 graus, 069. 069, decolar, 7570. Salvador, parceria do 2213, informação hotel, autorização para da conquista. Repassado do 2213, conquista nível 180 aprovado. Decolada 1-0, curva direita, subida Arbó, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbó, transição Elefa. Após prossegue direto Opiló, Oscar Palima Oscar Romeo Opiló, e após direto Vitória da Conquista. Aciona 5044, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da 10, curva direita, árvore Elefa ou Flora. Vitória da Conquista, 5044, 1208. Quase, passageiro 223, remoto 12, parte principal, chame pronto para o chuveco acionamento. Amaremos. Tango Mike Zulu Whisky. Está autorizado ingresso, pátio principal, reporte ao término, portão 09. Copiado, autorizado, ingresso no pátio principal e reportar o término do reboque na ponte 9, obrigado. Zulu 1, chame o controle, ABSA 6570. Obrigado, Matheus. Controle, ABSA 6570, vai passar 2010, na sua escuta. ABSA 6570, contato no radar, sai da PUCA, subo 370. Atenção livre da 370, ABSA 6570. Aerotaxa 3517, 174 a bordo, alterna Guarulhos 3:40. Eu venho confirmando 174. Afirmativo. Direita Índia e Alfa, Pantifera 102118, decimal 95, altímetro 1020. Então, Mogoi, bom dia, da 3517. 320, Pantifera 1895. Obrigado, bom trabalho a todos aí. Comente. Bom dia, gol 759, informação hotel. Bom dia, gol 759, Guarulhos, cobriu 3620. Prossiga. Gol 759, Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, aprovado nível 3620, via Avesulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolodão no zero, com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5050, controle 120, decimal 8. Autorizou 360, Guarulhos, na Presulu 10, Zé Tomaté, posse a rota do plano. Decola 10 com curva direita, na Dael, Leda, Motiva. Transponder 5050, controle 208, ou 1759, gate 5. Então 5, chame pronto, pushback, gol 759. Vai chamar o 759. 180 graus, 089. Deixa a linha de decolar, tá 3597. Eco, Tango Eco, confirma destino. Instrumento solicitado é o 430. Só um minuto de coordenação para o Parma Eco Tango Eco. Confirme, está no 45, decola do 17. Alfa 6570, chama centro Recife em 12685, alterna 12545. 12545, Salvador, Rio 989, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 989. Rio. Chamou o solo, tá ativo o solo? Firmo, 121, decimal 9. Onde está aí? A frequência é 121, decimal 90. 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5031, controle 120, decimal 8. Está 3517, decolou o perfil da Arbor, passa 1100. Está 3517, contato radar, sai da Arbor, subou 360. 360 na Arbor, está 3517. E no parte 3, chame pronto, pushback. Solo Rio 9811, autorização 390 Fortaleza. Rio 9811, Fortaleza aprovado nível 390. Via Upper Whisky 50 até Mossoró, Mike Serra Serra, após conforme rota do plano. Decolagem da pista 10, com curva à esquerda após a decolagem. Na subida Momo, Cogbu, Dilube, Delta India, Lima, Uniforme Bravo, Momo Cogbo, Dilube. Aciona 5025, controle 120, decimal 8. Afirmativo, foi autorizado para Fortaleza em 3x0, 1x50, até Mossoró, após o ponto de voo. A decolagem da pista 10, curva esquerda, Momo Cogbo, Dilube. Controle 120.8, 5025 no transponder. Correu 989. Fechar a posição intermediária Momo, após Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo e após Dilube. Poxa, é Cogbo, Dilube a transmissão. O Rio 981 no chamado de tração. Vai, Rio 981. Autorizado, Rio 973, chame táxi. Rio 973 está autorizado no parte 3, chame táxi. Autorização, só um minuto, para o Mercos Tanguera. Paulo, aqui é o Tango Mike Zulu Whisky. Informa o término do reboque aqui na ponte 9. Gente, Mike do Luiz, ciente do término, bom dia. Bom dia, obrigado, bom trabalho. Tango Eco, tá pronto, cópia? Arrumar com o Tango Eco para Kilo Papá Bravo Índia, aprovado nível 430, via Pesulu 41, até Otone, Oscar, Tango Oscar, November Índia, Otone, após, prossegue conforme rota do plano de voo, decolagem da pista 10, após decolagem curva esquerda, subida Momo, transição ex-lungo, Eco Sierra Lima Uniforme Mike ex-lungo, aciona 5002, controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Para o meu F-Tango Eco, no PAC 5, a Baitan, confirme pessoas a bordo. Gente, para acionamento PAC, vai chamar torre 118, decimal 95, o ajuste chama 020, para o meu F-Tango Eco, então bom voo e bom dia. principal após segunda direita via Índia e Alfa, ponto espera 90, torre 98, decimal 95, altímetro 1020. Tem um bom voo e bom dia, o Rio 5973. Rio 98 no ONU para o pushback solamente no pátio posição 6. Rio 98 no ONU no pátio 3, autorizado, chame o táxi. Puxa acionamento, gol 9759, gate 5. No 759, no portão 5, autorizado, chame o táxi. Autorizado a chamar o 759. Questionamento passarelo 2223. Passarelo 2223, na remota 12 do Bate 1, autorizado, chame táxi. Chamaremos. 0. 288-260, 3557. Azul 4234, bom dia. Autorizado Recife, Vepo Zulu 17. Nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Pulca, Jamo, Caju, aciona 5057, controle 120, decimal 8. Exato, então nível 350, parada esquerda, perfil na altura do 17, decola na 0, curva esquerda, Pulca, Jamo, Caju. Tração 2507, controle após 208, azul 4234. Azul 4234, fechamento correto no portão 1, reporte para pushback e acionamento. Passarelo 34,